A chuva caía sobre o telhado de barro com um peso constante, um som grosso que preenchia todos os cantos da casa escura. Não era uma tempestade de vento, dessas que batem nas janelas e assustam os cachorros na rua. Era uma água mansa, porém firme, que descia reta do céu e encontrava as telhas com uma regularidade que quase embalava o sono. Mas o tio Adenor já não dormia. Estava acordado muito antes de qualquer claridade pensar em encostar na beira da serra. Talvez esta seja só mais uma daquelas noites silenciosas em que alguém trabalha devagar enquanto o mundo dorme. E às vezes, é só isso que a gente precisa para dormir junto. Ele ficou um tempo deitado, ouvindo a água descer pelas calhas de zinco. O som do metal recebendo a chuva tinha uma afinação própria, um tom que ele conhecia de décadas morando debaixo daquele mesmo teto. O quarto cheirava a noite úmida, aquele perfume de terra molhada que sobe do quintal e atravessa as frestas da madeira. Vestiu a camisa de flanela devagar. Os botões pareciam menores no frio da madrugada, ou talvez fossem os dedos dele que estivessem um pouco mais duros, pedindo tempo para dobrar. Não havia motivo para pressa. O tempo, àquela hora, era uma lagoa parada. Caminhou até a cozinha, os pés descalços tocando o piso de cimento queimado. O chão devolvia um frio que subia pelas pernas, um frio limpo de noite chuvosa. Acendeu a lamparina sobre a mesa. O pavio estalou baixinho e a chama amarela empurrou as sombras para os cantos, revelando a chaleira de ferro, a xícara virada para baixo no escorredor, o pano de prato dobrado. O velho marceneiro não ia passar café agora. O corpo pedia outra coisa. O quintal chamava, mesmo debaixo d'água. Foi até a porta dos fundos que dava para a varanda coberta. Ali, pendurada num prego enferrujado na parede de tijolos, estava a tesoura de poda. O metal escuro repousava quieto. Ele esticou a mão e tirou a ferramenta do gancho. O peso do ferro fundido desceu na palma da mão, familiar e exato. Era uma tesoura antiga, pesada, com uma mola grossa no meio que exigia força para fechar. O cabo de madeira polida guardava as marcas de muitos invernos. Abriu a porta da varanda. O barulho da chuva aumentou, deixando de ser um som abafado pelo telhado para se tornar uma presença viva, caindo nas folhas do quintal, estourando nas poças de lama, escorrendo pelos troncos das árvores. O ar lá fora estava gelado e carregava um frescor de planta lavada. Ele parou na beira do piso de cerâmica da varanda, exatamente onde a cobertura terminava e a chuva começava. Ali, plantada no chão de terra bem rente ao degrau da varanda, estava a roseira de Teresa. Era um arbusto antigo, de troncos grossos na base, que subia e se espalhava em galhos finos e espinhentos, encostando nas telhas da beirada. A chuva batia nas folhas verdes, fazendo os galhos balançarem levemente, como se a planta estivesse respirando a água. A roseira precisava de corte. Era a época certa, o frio certo, a lua certa. A planta estava dormente, esperando a lâmina para poder acordar forte quando o calor voltar. O tio Adenor olhou para o emaranhado de galhos. A luz da lamparina, que ele havia trazido e deixado sobre um banquinho de madeira na varanda, iluminava apenas a metade da planta. A outra metade se perdia na escuridão molhada do quintal. A água escorria pelos espinhos, formando gotas que brilhavam por um segundo na luz amarela antes de caírem na terra. Ele apertou a tesoura na mão. A mola rangeu bem baixinho. O trabalho estava ali, esperando por ele, no escuro de quem acorda antes da casa toda acordar. O primeiro passo foi se aproximar até o limite exato onde a chuva não o encharcasse, mas onde os braços alcançassem os galhos mais longos. O velho marceneiro firmou os pés no último ladrilho da varanda. Um respingo ou outro de água batia na ponta da bota de couro, mas o corpo continuava protegido sob o beiral. A roseira, no entanto, recebia água inteira. Os galhos pareciam mais escuros molhados, a casca marrom ganhando um tom quase negro, brilhante sob a luz fraca da lanterna. Ergueu a mão direita, sentindo a tesoura pesar. Com a mão esquerda, tocou o primeiro galho. A madeira estava gelada. Os dedos grossos e calejados correram pela extensão do ramo, desviando dos espinhos com uma memória tátil que não precisava dos olhos. Encontrou um nó, uma pequena gema adormecida no caule de onde um novo broto nasceria. A regra era clara: cortar sempre um pouco acima do nó, num ângulo inclinado, para que a água da chuva escorresse e não apodrecesse a ferida da planta. Posicionou a lâmina. O metal frio encostou na casca úmida. Ele apertou o cabo de madeira. A mola resistiu por um instante, exigindo a força da mão inteira, e então cedeu. O som do corte foi um estalo seco, um claque, abafado que cortou o barulho constante da chuva por uma fração de segundo. O pedaço decepado do galho caiu no chão de terra com um baque manso. O cheiro verde e ácido da seiva cortada subiu imediatamente, misturando-se ao perfume de lama e água. A Teresa dizia que a roseira sentia o alívio do corte. Ela costumava ficar exatamente onde ele estava agora, mas durante a tarde, com o chapéu de palha, conversando com a planta quando podava. Dizia que cada galho velho tirado era um peso a menos que a raiz precisava carregar. Ele, na época, apenas observava da porta da oficina, achando graça daquela conversa com o mato. Mas agora, segurando o galho seguinte, sentia que talvez ela tivesse razão. Havia uma leveza no pedaço que caía, uma limpeza no tonco que ficava. Manteve o gesto. A mão esquerda buscava o próximo ramo, os dedos lendo a textura da casca, avaliando a espessura, encontrando a gema voltada para fora. A mão direita vinha com a tesoura, encaixava a lâmina no ângulo exato e apertava. Clac! Mais um galho caía. A água escorria pelo braço dele quando alcançava os galhos mais altos, molhando o punho da camisa de flanela. O frio da água tocava a pele, mas ele não recuava. O ritmo começava a se instalar nos ombros, nos braços, na respiração. A chuva mantinha sua toada no telhado de zinco. Era um som que preenchia os ouvidos e esvaziava a cabeça. O tio não pensava no dia que ia nascer, nem nas coisas que precisava consertar na oficina. A atenção inteira estava na ponta da tesoura. Um galho seco, marrom e quebradiço, cortou mais embaixo. Um galho fino demais, que roubaria energia à toa. Cortou rente à base. O arbusto ia se transformando devagar, perdendo a forma bagunçada que o outono havia deixado, revelando a estrutura principal, os troncos mestres que sustentariam a vida nova. A cada estalo da lâmina, a roseira ia ficando menor, mais nua, mais pronta. O andamento que o corpo conhecia tomou conta da varanda. Não havia pressa, apenas a constância do movimento. Mão esquerda puxa, mão direita corta. O barulho da tesoura encontrou um compasso com o barulho da chuva. Clac! Shhh! Clac! Shhh! Um monte de galhos espinhosos começava a se acumular no chão de terra, formando uma pequena montanha desordenada de folhas molhadas e hastes verdes. Ele observava a estrutura da planta com olhos de quem passou a vida inteira medindo, alinhando e esquadrejando móveis. A marcenaria ensinava a ver o esqueleto das coisas antes de estarem prontas. Com a roseira, o princípio não era tão diferente. Era preciso deixar o centro aberto para o ar circular, tirar os galhos que se cruzavam e raspavam uns nos outros, escolher os ramos mais fortes para guiar o crescimento. O viúvo não entendia de botânica, entendia de estrutura. E a estrutura daquela planta precisava de equilíbrio. Encontrou um ramo grosso, da grossura de um polegar, que crescia para dentro, em direção ao centro do arbusto. Era um galho rebelde, que no futuro só traria sombra e doença para as outras folhas. Segurou com firmeza. Os espinhos cravaram de leve na pele grossa da palma da mão, mas a calosidade de anos lidando com lixa e serrote não deixou que furassem. A tesoura precisou ser aberta até o limite máximo para abraçar a madeira verde. Apertou com vontade. A lâmina entrou rasgando a casca, encontrou o miolo duro e fibroso, e parou. A madeira velha resistiu. Ele não forçou de uma vez. Relaxou a mão por um segundo, respirou o ar frio que cheirava a seiva esmagada, e apertou de novo, mudando levemente o ângulo do pulso. A ferramenta cedeu, atravessando o resto do galho com um estalo mais grave, quase um gemido da madeira. O ramo pesado caiu sobre os outros. O corte no tronco principal ficou liso, clinho, uma ferida oval de um verde muito claro, quase branco, brilhando sob a luz da lanterna. A Teresa nunca conseguia cortar esses galhos mais grossos. Ela chamava por ele na oficina. Adenor, traz a sua mão pesada aqui que a minha não dá conta. Ele vinha, limpando a serragem do avental, pegava a mesma tesoura que agora segurava e fazia o serviço em um segundo. Ela sorria, agradecia e voltava a podar os galhinhos finos com a delicadeza de quem penteia o cabelo de uma criança. Ele lembrava do sorriso dela, não com dor, mas com a mesma naturalidade com que lembrava do cheiro do café que ela passava. Era um fato daquela casa. A roseira era dela. A força bruta era dele. Agora, ele precisava ser as duas coisas. O trabalho continuou pelas mãos dele. O monte de sobras no chão crescia. A água da chuva lavava as lâminas da tesoura a cada movimento mais aberto, limpando o sumo verde que tentava grudar no metal. O frio ia entrando pelas frestas da roupa, mas o esforço contínuo mantinha o peito aquecido. Ele deu um passo pequeno para a direita, arrastando a bota no ladrilho para alcançar a lateral do arbusto que fazia fronteira com o caminho de pedras do quintal. A lanterna no banquinho projetava a sombra dele contra a parede da casa. Uma sombra enorme, de ombros largos, que se movia devagar, abaixando e elevando no ritmo do corte. Uma pequena pausa se impôs, não por vontade, mas por um detalhe do momento. Ao puxar um galho comprido que estava enroscado no alto, perto da calha, um movimento brusco sacudiu a estrutura da roseira. O abalo fez com que uma quantidade de água acumulada nas folhas mais altas despencasse de uma vez. Uma gota grande, fria e pesada caiu exatamente no vão entre a gola da camisa de flanela e o pescoço do marceneiro. A água gelada escorreu pelas costas, desenhando um caminho rápido e desconfortável pela espinha. Ele parou. O corpo inteiro deu um leve sobressalto com o frio repentino. Soltou o galho que segurava, a tesoura abaixou, pendendo ao lado do corpo. Com a mão esquerda livre, ele alcançou a nuca, esfregando a pele úmida para espalhar a água e quebrar o gelo. O tecido da camisa absorveu o restante. Ficou ali parado por um instante, a mão esfregando a nuca, olhando para a frente. O quintal além da varanda era um breu só, uma massa de sombras, onde a chuva caía sem piedade. O som da água batendo nas folhas da mangueira lá no fundo tinha um tom diferente da água batendo nas telhas. Era um som mais espalhado, mais farfalhante. Uma mariposa pequena, de asas cor de cinza, voava desorientada perto da lamparina, atraída pela luz, mas empurrada pela umidade do ar. Ela bateu no vidro do lampião duas vezes, um som mínimo de pó e asa, e depois pousou no banquinho de madeira, encolhendo-se para fugir do frio. Ele observou o inseto. Não havia urgência em voltar ao trabalho. A madrugada era longa. O pescoço parou de pinicar com o frio. A mão esquerda desceu, repousando sobre a coxa. O cheiro da seiva cortada estava forte no ar, um cheiro que lembrava mato amassado, vida crua. O chão da varanda, perto das botas dele, estava salpicado de folhas miúdas e pedaços de espinhos que voavam longe a cada corte mais seco. A tesoura na mão direita parecia ter ficado mais pesada nesses poucos segundos de descanso. Ele ergueu a tesoura até a altura dos olhos. A lâmina superior, afiada e curva como um bico de gavião, estava suja de manchas esverdeadas. O parafuso central, que unia as duas partes do metal, brilhava com uma gota de chuva que havia parado ali. Era uma mecânica simples. Duas alavancas, um eixo, uma mola. O homem sempre inventava jeitos de multiplicar a própria força. Limpou a lâmina no tecido áspero da calça, tirando o excesso de sumo. A mariposa continuava parada no banquinho. O barulho da chuva parecia ter engrossado um pouco, engrossando também a cortina de água que caía do beiral a poucos palmos de seu rosto. Respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar lavado. Voltou os olhos para a roseira. Ainda faltava a parte de baixo, os galhos que se arrastavam perto da terra, onde a lama respingava. Apertou o cabo de madeira novamente, sentindo o encaixe perfeito dos dedos. A pausa havia terminado. O braço esticou, a mão esquerda buscou o próximo galho, e o estalo metálico voltou a soar na varanda. O tempo na madrugada não se mede por relógio, mede-se pela cor das coisas. A escuridão absoluta que o acompanhava desde que saiu da cama começou a ceder, muito devagar, de forma quase imperceptível. Não era o amanhecer ainda. O sol estava longe, escondido atrás de quilômetros de terra e serra. Mas o céu, antes de qualquer galo na vila pensar em cantar, começava a trocar o preto denso por um azul marinho profundo. Essa mudança de luz transformava a varanda. A chama da lamparina, que antes reinava absoluta e criava contrastes duros, agora começava a dividir o espaço com a claridade fria que descia das nuvens. A chuva fina, que caía incessante, parecia ganhar textura, como se cada gota fosse um traço de lápis cinza riscando o ar. As folhas da roseira, antes apenas silhuetas escuras, começavam a revelar seus tons de verde musgo, lavadas e brilhantes. O tio notou a mudança no ar. A temperatura parecia ter caído mais um grau com a aproximação da manhã. O frio apertava as juntas dos dedos, mas o movimento repetitivo mantinha o sangue correndo. Ele estava agachado agora, lidando com os galhos inferiores. A posição forçava os joelhos, que reclamavam com um estalo surdo a cada mudança de peso. O chão de terra ao redor das raízes estava encharcado. A água formava pequenas poças que refletiam o azul escuro do céu misturado com o amarelo da lamparina. Cortou um ramo seco que estava quase enterrado na lama. O som do corte foi abafado pela proximidade com o chão. A tesoura sujou a ponta de terra molhada. Ele puxou o galho solto e jogou na pilha, que agora chegava na altura da sua canela. A planta estava ficando irreconhecível. O arbusto denso e cheio de folhas dera lugar a um esqueleto de madeira verde, hastes nuas apontando para cima e para os lados, como braços abertos esperando algo. A luz pálida da madrugada nascente revelava a arquitetura do seu trabalho. Estava limpo. Cada corte havia sido feito no ângulo certo. A umidade do ar já estava selando as feridas da planta. A Teresa gostava dessa hora. Ela dizia que a madrugada era o único momento em que as plantas dormiam de verdade. Durante o sol, elas trabalhavam puxando água. Durante a noite, trabalhavam crescendo. Mas naquela hora azul, entre o fim de tudo e o começo de tudo, elas descansavam. Ele observou a casca de um dos troncos principais. Havia pequenas manchas de líquen, da cor de cinza de cigarro, grudadas na madeira velha. Passou o polegar sobre uma delas, sentindo a aspereza. A natureza tinha seu jeito de cobrir o que ficava parado. O cheiro de terra molhada estava mais forte do que nunca, um cheiro que enchia o peito e trazia uma calma antiga. A chuva diminuiu um pouco o ritmo, passando de um aguaceiro pesado para um chuvisco constante, um chiado fino no telhado. O silêncio ao redor da casa ficou mais espesso, permitindo ouvir o som da água escorrendo pelos caminhos de pedra do quintal. O trabalho estava rendendo. Faltava pouco, apenas os retoques, as pontas soltas que a luz nova agora permitia enxergar. Enquanto procurava um último galho fora do lugar, o polegar do velho marceneiro deslizou com mais força sobre o cabo da tesoura. A madeira estava úmida pela chuva, mas continuava lisa, polida por anos de atrito com a pele humana. Não era o cabo original da tesoura? A tesoura de poda, quando comprada na loja de ferragens do centro, há mais de 20 anos, vinha com cabos de plástico vermelho, duros e sem alma. Ele lembrou do dia exato em que o plástico cedeu. Era um final de tarde de agosto. A Teresa estava podando essa mesma roseira, lutando contra um galho teimoso. Ele estava na varanda, tomando café, quando ouviu o estalo seco, seguido de um suspiro de frustração. O cabo direito havia rachado no meio, prendendo a pele da mão dela na fresta do plástico quebrado. Ela soltou a tesoura no chão, chateada, massageando a palma da mão. "Não fazem mais ferramenta para durar", ela tinha dito, olhando para o objeto estragado com pena. Na mesma noite, ele levou a tesoura para a oficina nos fundos do quintal. Acendeu a lamparina sobre a bancada. Com um alicate e uma chave de fenda, arrancou os restos do plástico vermelho, deixando apenas o metal nu das hastes. Depois, foi até a prateleira de retalhos. Escolheu um pedaço de peroba rosa, uma madeira densa, pesada, que não apodrecia com água e aguentava impacto. Cortou dois blocos retangulares. O trabalho de dar forma à madeira durou a madrugada inteira. Com a grossa, ele foi tirando as quinas, arredondando os cantos, testando o encaixe na própria mão e depois reduzindo mais um pouco, lembrando que a mão dela era menor. Lixou com lixa grossa, depois com lixa média, depois com a mais fina que tinha, até a peroba ficar com a textura de um osso polido. Fez furos precisos e rebitou a madeira no metal com pinos de latão. Por fim, passou uma demão generosa de óleo de linhaça, esfregando com estopa até a madeira beber tudo e ganhar um brilho profundo, cor de mel escuro. Quando entregou a tesoura na manhã seguinte, ela não disse muita coisa, apenas pegou a ferramenta, apertou duas vezes sentindo a mola e sorriu. O sorriso de quem sabe que ganhou algo feito para nunca mais quebrar. A partir daquele dia, o cabo de peroba começou a absorver a história do quintal. Absorveu o suor das mãos dela, o óleo natural da pele, a poeira da terra seca, e mais tarde absorveu o suor e a força das mãos dele, quando ela já não podia mais segurar a tesoura. Agora, passando o dedo sobre a madeira lisa sob a chuva fina, ele sentia que aquele cabo era a única coisa no mundo que conhecia perfeitamente o formato das mãos dos dois. A madeira havia se moldado milímetro a milímetro, à força compartilhada daquela casa. Ele apertou o cabo mais uma vez. A mola rangeu. fez um corte pequeno num raminho fino que havia escapado da primeira limpeza. O estalo foi macio. O cheiro do óleo de linhaça já havia sumido há anos, substituído pelo cheiro de ferro, seiva e tempo. O ato continuava, guiado por uma ferramenta que era em si mesma um pedaço da história que ele ainda segurava com firmeza. A varanda foi clareando o suficiente para que a luz da lamparina se tornasse quase desnecessária. O céu azul marinho desbotava para um tom de chumbo claro, anunciando que a manhã estava logo ali, escondida atrás das nuvens carregadas. O chuvisco teimava em cair, um véu úmido que embaçava a visão do fundo do quintal. O tio Adenor deu um passo para trás, afastando-se da beirada do telhado, e ergueu o corpo devagar. A coluna estalou, um som seco que competiu com o barulho da água nas calhas. Ficou em pé, no centro da varanda, e olhou para o resultado do seu trabalho. A roseira estava completamente diferente daquela massa confusa de folhas e galhos que ele encontrara horas antes. Agora era uma estrutura limpa, rústica, quase severa. 5 ou 6 troncos principais subiam da terra escura, abrindo-se em forma de taça, sem nenhum galho cruzando o meio, sem nenhuma folhagem morta pendurada. Parecia menor, mais vulnerável debaixo da chuva, mas ele sabia que era exatamente o oposto. Ali havia força concentrada, toda a energia da raiz, que antes se perdia sustentando madeira velha, agora ficaria guardada, esperando o primeiro calor do sol para explodir em brotos novos. A mão direita que segurava a tesoura pesava. O músculo do antebraço formigava de leve. Uma fadiga boa de quem usou o corpo para o que ele foi feito. Ele sentiu o cansaço descer pelos ombros. O monte de galhos cortados aos pés da planta era impressionante. Tinha mais volume do que a própria roseira que sobrou. Eram dezenas de hastes, folhas, espinhos afiados, tudo misturado numa pilha verde e marrom que cheirava forte a mato machucado. Amanhã ou depois de amanhã, quando a chuva desse trégua, ele pegaria o ancinho e o carrinho de mão para levar tudo aquilo para o fundo do lote, onde viraria adubo com o tempo. Mas não agora. Agora, o trabalho de corte estava feito. Olhou com cuidado para a planta nua. O olho de marceneiro buscou alguma imperfeição, algum desequilíbrio na estrutura. Encontrou um toquinho pequeno, a ponta de um galho que havia sido cortado muito longe do nó no ano anterior, e que agora estava seco, escuro, um pedaço de madeira morta que não servia para nada. Deu um passo à frente. A bota pisou numa poça rasa no ladrilho, espalhando água. Esticou a mão com precisão. A tesoura abriu pela última vez naquela madrugada. Encaixou a lâmina bem rente ao tronco principal, engolindo o toco seco. Apertou, a madeira morta ofereceu uma resistência diferente, esfarelando um pouco antes de ceder com um estalo oco. O pedacinho caiu na terra. O corte revelou um miolo marrom, sem vida, mas nivelou a superfície do tronco. Perfeito. Não havia mais nada para tirar. A planta estava pronta para o inverno, pronta para a chuva, pronta para esperar. O ritmo dos cortes, que o acompanhou durante a última hora, finalmente cessou, deixando apenas o som contínuo do chuvisco caindo sobre as folhas espalhadas no chão. O silêncio do fim do trabalho tem um peso diferente. Não é a ausência de som, pois a chuva continuava seu chiado fino e o vento começava a sussurrar nas folhas da mangueira lá longe. É um silêncio de movimento. O velho carpinteiro afrouxou os dedos da mão direita. A tesoura de podar abriu as lâminas, relaxando a mola tensionada. Ele puxou um pano de algodão sujo que trazia no bolso de trás da calça de brim. Com movimentos lentos, envolveu a lâmina de metal e esfregou, limpando o excesso de seiva verde e a umidade da chuva. O ferro escuro voltou a brilhar opaco. Limpou também o cabo de peroba, secando as gotas de água que haviam escorrido por seus dedos. O cheiro de mato cortado no ar começou a se misturar de forma definitiva com o cheiro de terra molhada, criando o perfume exato de um jardim que acabou de ser cuidado. Caminhou devagar até a parede de tijolos. Encontrou o prego enferrujado no escuro, guiado mais pelo costume do que pela luz fraca da madrugada. Pendurou a tesoura pelo buraco no cabo. O metal bateu na parede com um som metálico surdo e ficou ali, pendurado, descansando. Voltou-se para o banquinho de madeira onde a lanterna ainda queimava. A chama já estava baixa, o querosene no fim do reservatório de vidro. A mariposa cinzenta havia sumido, levada pelo vento ou abrigada em alguma fresta do telhado. Ele não apagou o fogo. Sentou-se no banquinho, sentindo a madeira fria através da calça. Apoiou os cotovelos nos joelhos e cruzou as mãos grandes e calejadas na frente do corpo. Daquela posição, ele tinha a visão perfeita da roseira podada, desenhada contra a luz cinza que começava a tomar conta do jardim. Os galhos nus recebiam a chuva miúda com uma quietude absoluta. A água escorria pelos cortes limpos, lavando a madeira recém-exposta. O ar frio da manhã batia no rosto dele, trazendo o frescor de um dia que nascia limpo, apesar das nuvens. Ele não pensou no que faria depois, nem no café que precisava passar, nem na lenha que precisava cortar. Apenas ficou ali, sentado na varanda, ouvindo a chuva cair sobre a terra, enquanto a noite terminava de ir embora.